Batidão. De amor, vamos apagar as luzes. Hoje eu quero que você me leve às nuvens. Não precisa se enxugar. Te quero desse jeito que você está. Saia do banho molhadinho. Meu anjo moreno, te quero inteirinho. Vem, eu te levo pra cama, anjo moreno. Vem, se quer e você quer, então o que é que tem? Nada é proibido aqui em nosso quarto. Uma criança de um moreno vem. Eu vejo teu sorriso, só me faz tão bem. Eu vou te enxugar com beijos e abraços. Ah, anjo moreno, olhar sereno, amo só você. Ah, anjo sem viver, numa tarde e no coração, e vive sempre louco por você. A nossa história nunca vai ter fim, porque você nasceu pra mim. E te dedico a esta canção, que vai tocar no seu coração. Curtindo o som Moraes, o nosso amor rolou, com DJ Daniel mandando o nosso alô. Quando te vi dançando eu me apaixonei. E na balada as maluquinhas são ostentação. Quando chegou na festa é muita pressão. Dançando e curtindo do início ao fim. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som Moraes, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som Moraes, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas estão um show. E tu não estás, não sei onde andarás. Só amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. E eu não sei. Batidão do Melody. Que nos conhecemos. Hoje choro nesse dia que me disse adeus. As manhãs sem os teus olhos já não têm sentido. E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. Peço que o dia amanheça. Medo de sofrer por me apaixonar. Oh, oh, oh. você é uma noche. DJ Léo. Que seguro, nunca olvidarás mi nombre. DJ DJ. Y dime que tú quieres hacer. Si de noche sobre mujer. Yo quiero ser dueño de tu piel. Yeah, yeah. Regálame lo que sea una noche. Una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime que tú quieres hacer. Si de noche es joven, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. Siéntate cómoda, lo único que quieres platicar. La noche me dirá dónde vamos a llegar. Tu que no sabe, tranquila. Disfruta lo que tiene en la pinta. Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear. Dame la mano, ven y déjate llevar. Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Se eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti, yeah. Perdoe, yeah. Perdoe, yeah. Perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti, yeah. Viviane Batidão, DJ Genilson Incomparável e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me tocar.